Salvador Azul 4207, posição 1, se tiver acionamento. Luta livre após táxi. Autorizado, posso táxi, 4207. Autorizado, inicial táxi, reporta na Papá, Juliette Bravo Delta. Voo no 260, decola os 21 no controle, 1 no 20, decimal 8, bom voo. 308, obrigado. Gol 260. Volume 260, Suivan Zen 390, na saída Puca, corrigindo. 390, saída Puca. 390, saída Puca, 260. Romeu, Mike Serra Golf, chame o Centro Recife em 128.8. Caso negativo, retorne para a sequência de Salvador. Recife 288, caso contrário, retorna nessa sequência. Olhou 260, pode mandar Caju? Aguarde a coordenação com o Centro Recife quando 260. Obrigado. Também autorizado contornar o pátio principal até o pátio 3, de Jet Brasil. Para o táxi azul 4207, POD, uma centena, autonomia 13:45, na cabeça. 0, direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, obrigado. Alternativa? É na Campina. Autorizado em diálogo, quando está dizendo 0134, 207. Luta 3895, informação Mike. 3895, Guarulhos, 340 autorizado. Meu peso 1 no meia, após Bravo de Azulu, após DCT Trivia, após vem conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge, Controle 1208, acione 5077. A frequência do controle e o transponder, por gentileza. 1208, o controle, transponder 5077. 340 autorizado para Guarulhos via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, após conforme plano. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 208, controle 5077, transponder 3895. 395, regimento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporta pronto, 3295. Salvador, muito bom dia, 35220, transfere, ciente da Mike. Bom dia, 5220, por hoje táxi, desce ao 050. Direto ITAP, descendo para o 050, 35220. Ono 260, Recife, em 12685. 3685. Bravo 10, corrigimento correto, reporte pronto para posicionamento. Estabilizou no 044. Ono 044, complete a aproximação, torre 1895. 1895, ono 044. Lúbito após ver conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1208, acione 5102. Recife 1250. Informando a central. Após DCT Lúbito, após DCT Barbacena, após conforme rota. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, a saída, 1208, o controle e o transponder 5102. Salvador, bom dia, azul 4207. Bom dia, 4207, suba ao 340, saída da El de lá. 340 da El, azul 4207. Pedindo 91 com fechamento correto, resposta pronta para funcionamento. O Delta na escuta? CNM 200, autorizada final ILS X-Ray. Autorizada final do X-Ray, 200. Luno 044, bom dia, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 150 graus com 07 nós. Livre pouso na 044. Tipo 5220, direto do 13, meu pé, esquina legal na 013. Tipo 5220? 220 da Trip, 3, meu pé, direto do 1, que é negar 1013. Ô, tem uma X-13, descendo pra 3000 com. Direto do 1, então, Tipo 5220. Azul 4082, autorizada a chega da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1013. Mega 255, bom dia, autorizada a chega da Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1013. 44, Salvox 31, no direito 121, décimo 9. 219, vamos 044. Solo, Salvador, boa tarde. Pode chegar no 044. 044, táxi Alfa, reporte Ângelo, táxi Juliette. Alfa, reporte Ângelo, táxi Juliette. Porto Seguro, 340 nível, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após direto, Porto Seguro. 1208 controle, 5104 responde. Porto Seguro, nível 340, decola da 310, curva direita após decolar. Da El, Leda, direto, Porto Seguro. 304, Porto Seguro, 308, Porto Seguro. Vou entre vocês, procedimento correto, Direto Bravo Delta, tá livre acionar, reporte para o táxi. Poderia mudar o transponder para 0274. Paulo, tá 3895, puxa acionamento no 3. No 03, vai guardar para o pushback, o 3895. Aguarde. 25, alterna 125, décima 1. 3325 ou 251 conhecido, Azul 1407, obrigado. Táxi, reporte para ingresso no baixo principal. 43, bono 044, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Autorizado ingresso, Juliette, portão 04, bono 044. Estou no localizador pista vista, hoje é na minha 2 ali. Sinal 6200, chame torre 198, decimal 95. Obrigado, bom dia. Papatango, Oscar Hotel Delta, Sione, identificação, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 070, QNH 10 no 3. Autorizada a chegada a mar, desço para nível de voo 070. Cinco, dois, dois, zero, desça para 2000 pés. Autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ativo, descendo para 2000, reportará estabilizado no X-Ray, o trip 5220. 95, QNH 0113, boa viagem. Chegando o voo, 3895, obrigado, boa viagem. 6200, China 10, pista vista, baixar trabalho. Sinal 6200, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Pois autorizado na 10, Sinal 6200. Oi, Salvador, 5367, bom dia, próximo cheiro da 10, bom. 5367, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Espera da 10, torre 1895, QNH 10 no 3, boa viagem. Devido ao tráfego, já tem o pouso autorizado. Tá livre pushback, é pós-táxi no 3895. 11 aeronaves passaram a retaguarda, livre, reporte táxi, 3295. Multitransponder para 0222, mantém 1500 pés, Reporte Vera Cruz, confirme só o tipo de equipamento. Na breve, que Mike, o senhor fez notificação de voo? Azul 4082, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-X2, reposto estabilizado no localizador. Oceanair 255, desça até 3000 pés. 3, bravo, mais reporte Vera Cruz. Depois do R2 da Bianca. Tem uma peça, gravação. Estabilizado no X-Ray, o 5220. 5220, chame torre, 198, decimal 95. 7295, obrigado, uma boa tarde. 12 horas 9 milhas, início e redução para 2109, desça para 2000 pés e reposto estabilizado no localizador. 2210, reposto estabilizado 2. Papatango, Oscar, Hotel Delta. Desça até nível de voo 050. 050, Delta. 220. Trip 5367, livre a decolagem da 10, vento 140 graus, 08 nós. Livre, treinamento. Olha o TAC 3895184 a bordo, 350, alterna Galeão. 395, cruzado táxi via IJ Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 18 decimal 95, QNH 10, 13, boa viagem. É, direita Índia e Bravo 1895 no ponto de espera 3895. 395, direita Índia e Alfa no ponto de espera da 10, 1895, QNH 10, 13, boa viagem. Direita Índia e Alfa 1895, 3895. Estou no zero livre, autorizado pouso, vento 150 graus com 09 nós. Livre pouso, capseiro no zero para o tipo 5220. Controle Salvador, é o trip 5367, transferindo, um bom dia. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 90, saída PUCA. Saída PUCA, autorizaria direto Aracaju, com referência? Tipo 5367, eu posso autorizar direto Jomo. Ajuda, obrigado. É, confirma a aeronave que decolou de Siri. Autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Ingresso, livre ingresso na Juliette para o 02, né? 200. Patango, Fox, Tangocha, mantenha-se em condições visuais nos corredores. Quem negar no 03, reporte ingressão no corredor Veracruz. Go ahead. Yeah, American 238, we're here at gate 11. We're trying to call clearance over on 21-1, unable. We'd like to be ready to copy the flight plan route up to Miami. American 238, we have 360, you accept? Yeah, we're 360, going up there. 382 Kilo Mike India Alpha, 360 flat level. 1 Upper Zulu 20 route after conforming flat plan. Take off for lane 10 after left turn. Momo departure, flock transition. 120 decimal 8, saldo departure. Squawk 5107. American 238 is clear to Miami. It's going to be flight plan around. It's going to be Momo departure, flock transition, be a left turn, and the frequency is going to be 21.8. We're going to squawk 5107, American 238. American 238 to Miami, 360 flat level, via Upazul 20 after flight conforming flight plan route. Okay, it's going to be up to 320 and 120 on the flight plan route. Momo and flock and the rest of the lane is from American 230. American 238, read back vector, port ready for pushing setup. American 230. Solo 35221-20, libra direito. 35220, vai prosseguir táxi via Alfa, Juliette e Pátio 3. Alfa, Juliette e Pátio 3. 35220. American 238, the ground. American 238, ground. Hotel Oscar, Hotel Delta, tá fazendo desvios? Positivo, agora voltando pra proa de casa. Trisado Duna, Sapatão Oscar, Hotel Delta. Delta. Papatango, Fox, Tango Oscar na escuta? Confira pra B, Papatango, Fox, Tango Oscar. Azul 4082, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, coito nós. Baixada e travada, livre pouso, pistão no zero, azul 4082. Antena 1500 pés. Salvador, voo no 777, na posição 5, pushback e estacionamento. 05 vai aguardar para o pushback, o gol no 777. Aguardando. 95. Pelo menos, acho que eu prossiga. Botando aqui o Romeo, acho que mantém-se condições visuais nos corredores. O QNH no 013, já posso parir. Patrão, bom dia. Papatão, Juliette, Bravo Delta, decolou, já não se escuta, passa ali dizendo. Papatão, Juliette, Bravo Delta, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 090. Quando possível, está autorizado, vai direto com onde? Gente. 4082 no solo aos 46, direita na Fox 121 decimal 9. Direita Fox 121 decimal 9, 04082. Mike, bravo, Mike, mais que legal, nós era no 3, já pode parar e pia. Abatão, gosto até o Delta, desça até 2500 pés. 25. Copiou, 2500. Positivo, 2500. Papa Romeu, bravo, Mike, Mike, mantém o corredor Vera Cruz, reporte Paripe. Vamos 37, iniciar de imediato? Mesmo, cara. 05 para livre, pós-táxi. Aguarde, que o Romeu Oscar. Abatão, gosto que o Tadeu tá fazendo desvios ainda? Negativo. Gente, nessa pelo intercept localizador, descendo até 2500 pés. Delta. Chame centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, Atena no 25, decimal 45. 1285, 45 a secundária, Recife 5367. 2545, obrigado, bom trabalho aí. A linha mantém, pista no zero. A linha mantém 1-0, 3295. American 238, just confirm the fact level is 360, okay, 360. Okay, we're going to climb up to 360 now for American 238. On Git 11, clear the pushback and startup and push ready for text. Pushback and startup for text. Acho que eu vou direto à rotatória. Então, gosto de estar delta, chamei torre 198, decimal 95. 995. Papai Romeu, bravo, Mike. Como é que tá? Avisar com aeronave essa posição de 12 horas e 2 milhas? Céu delta, continue a aproximação, gosto de pista livre. Delta. Salvo, Salvador. Preciso para seguir táxi via Alfa, enquanto Ângelo, táxi 3 Juliette. Alfa reporta antes da Juliette. Próximo da Juliette, o 4082. 4082, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 4082. Nada. Agora a sua posição de 2 horas e 2 milhas. Ô Torre, tá taxiando do pátio 1 até o 5, normal, né? Afirmo, Oscar até o Delta, sujeito só os pushbacks do pátio, ok? Não faz com o motor ligado? É, senhora, aparentemente sim, mas eu tenho que chegar um pouco mais próximo para ver se eu tenho espaço suficiente. Afirmativo. Quilo Romeu, acho que a parte visual com campo. Quilo Romeu, acho que eu chamei torre 1 na noite decimal 95. Baixado e travado. Tá 3895, decolou 850, chamei o controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. Bom dia, Quilo Romeu, acho autorizado prosseguir final no 7, reposte 2 milhas fora. Assista a nave da Azul, voo no 57 para o táxi, está com 1.68 a bordo, autonomia de 2 horas e 5, atendendo na Aracaju. 40, saída da EL. 340 da EL, 3 horas. espera da 10, chame torre 1895, QNH 10 no 3, boa viagem. Gente, após a aeronave da Finger, aí se eu segue de Alfa, enquanto espera 1895, boa noite, 27 viagem. 6255, vai observar o táxi da aeronave da Gol, vai ingressar na Juliette, portão 08. Após o voo Juliette 08, 6255. Como? Mike, Mike, chame torre, 1 no 8 decimal 9 e 5. Chama a torre, 1 no 8 decimal 9 e 5. 1 no 8 9 e 5, bravo, Mike, Mike. Chama a torre, 1 no 8 9 e 5, obrigado. Flashback, American 230. Bravo, Mike, Mike. Passou a posição Paris. Gente, bravo, Mike, Mike. Reporte na vertical da rotatória, negativo em curso ao final no 7, vamos ter um tráfego número 1, se aproximando final no 7, é um bravo 962, papá, mantendo 1000 pés. Reporte na vertical da rotatória, previsto espera. Afirmativo, na rotatória. Então, 3191, na linha, mantém, pistão 0. Mantém, 1-0, também. Oscotel Delta, solo 53, direito no 219. 219, grato. Oi, voo no 777, ponto de espera, pronto, está 10. Gol no 777, mantenha a ponto de espera. E aí, 777. Olha, Oscotel Delta, vai prosseguir táxi de Alfa e Juliette, poderia confirmar o parte de destino? Prosseguir via Alfa, enquanto ainda está com 6 Juliette. 0 grau, 08, mais. Torre Salvador, Papa Romeo, Bravo Mike, Mike. Eu não sei a posição da rotatória, mas eu estou a 1 minuto na cabeceira, 1-0, 2-8. O Bravo Mike, Mike, só tem condições de reportar a final de 4 milhas, 1-7? Afirmativo, entendi, senhora. Reposto final de 4 milhas, Bravo Mike Mike, inicia 1360 com curva de pela esquerda. Agora ou nas 4 milhas? Nas 4 milhas, o senhor inicia 1360 com curva de pela esquerda e reporte reintercepção da final. Afirmativo. Our frequency is going to be 1895, American 238. India and Alpha, taxi India and Alpha, on route point 118.95. India and Alpha, over short runway 1, American 238. Hotel Delta vai manter a posição de Juliette, ok? Mike, Mike, na escuta da torre? Afirmativo, hein? É só confirmando, o senhor tá visual com a pista no 7? Afirmativo, hein? Já passei por ela. Ok, o senhor tá prosseguindo com a proa errada, ok? Confirma a proa que o senhor tá mantendo. 100 graus, senhora. Ok, o senhor tem que ir a proa final no 7. Mas ela não pediu pra passar 4 milhas e fazer o 360? É 4 milhas da final 1-7. O senhor está prosseguindo na radial 1-0-0, na proa 1-0-0. O senhor tem que ir à proa 1-7-0. Afirmativo. Já 3191, decolou 5-6, chame o controle 1-2-0-8. 9-5 para cruzamento da pista 1-7-3-5. 1-9-1. Ação 1-3-6-0, na realidade 1-180. e o senhor reporte reinterceptando a final 17, ok? Afirmativo, eu estou fazendo isso, tá? Mike, Quebec, na Quebec, chamar a torre 1895 para cruzamento da 1735. No momento, proa 170, senhora. O Bravo Mike, mantém espera no setor, aguarde instruções. Eu vou transferir o senhor para vetorar para final no 7, só um momento. Ok. Não. 3, 2, 5, alterna 2, 5, 1, não. O 3, 7, 8, 9, 7. 208, vetoração para 1 no 7. Afirmativa. Gol no 777, aguarde para a decolagem. Frequência livre estacionar. Poderia repetir o controle 12010? O Bravo Mike, dá presente, seu curva é à direita, proa 360, ok? O senhor vai fazer um 360 agora com curvas pela direita, o senhor está cruzando a final da 1028. Afirmativo, hein? Chamar o controle que frequência? 1208, dá presente, o Bravo Mike. 5130, transporte, 104. 044, atendimento correto, pode pronunciar o funcionamento. Gostará. 10 do 10, não está na escuta do controle. Votando até o Escazulu, vai prosseguir para Salvador. Controle Salvador, Papa Romeo Bravo Mike, proa 300, entrando no circuito. 6 Bravo Mike, confirme intenções. Intenção de pouso, senhora. Você está visual com o aeroporto à sua esquerda? Afirmativa, hein, senhora. Você tem condições de pousar na pistola 7? Afirmativa, hein. Tem condições de pousar visual na pistola 7? Afirmativo, senhora. Papai Romeo Bravo Mike, conforme o senhor confirmou, primeiro o senhor confirmar, o senhor está visual com o aeroporto e tem condições de pousar na pistola 7, confirme? Confirme, eu posso entrar agora na tela do vento da 17, senhora. 7, Bravo Mike. Para pouso, chame torre 198.95. Afirmativo, chame na torre 198.95. Agora sim, torre Salvador, Papa Romeo, Bravo Mike, na perna 217, para pouso completo. Gente, o Bravo Mike, reporte final no 7. Reportará final 17. Céu Delta, autorizado o cruzamento da 17. 050, QNH 1093. O Mike, desça para 1000 pés, ajuste 1013. Afirmativa, descerá e está girando base para a cabeceira 17, senhora. Afirmo, Bravo Mike, aguarde a autorização de pouso. Ok, está girando base, agora dará a aceleração de pouso. 1895. 1895 para a Torre Horta. 38, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, American 23. Voo no 777, decolou 00, chame o controle 1208. 208, obrigado, voo 57. Azul for flight 63, 3L180, approved. They call for runway 10 after right turn, dial departure, Leda, após direct 3L. Controle 128.0.8 and squawk 5134. 5134. Absoluto 437, autorizada a chegada a MAN, desça para nível de voo 060. Quem negar no 013. Dial departure, Leda after Leda, direct Ilhéus. For fast streaming with backlash, much right for push and startup. Bom dia. Icon 238, clear for takeoff runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. 238, clear for takeoff runway 10. Uma hora, duas milhas, mantendo o número 500 pés, chame torre 198, decimal 95. Alasca Zulu, confirme intenções de pouso. Tente até o Alasca Zulu, reporte no solo controlado. Solo, boa tarde, essa é a 213. Galeão, nível 3602, autorizado. 6213, Galeão, 360 autorizado, via Zulu 10. Após SMAP, após DCT Lúbrica, após voe conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 120.8, acione 5125. Para o 150 da informação da Tavan. 3216 da Tavan, direto TAP, desce inicialmente da nível de voo 100. ETAP deixando para uma centena, 32, prometo. Solo 03, confirme o estacionamento. Procedimento correto, poste pronto para posicionamento. Posicionamento do 044, sala 4. No 044, no 04, está livre em postar. Livre em postar, no 044. Trot Tango Oscar, livre pouso no 7, vento no 5, 0 graus, 08 nós. O Tango Oscar tem nível pouso na 17, senhor, informa ainda que após o pouso, se possível, um backtrack até o hangar da Bata, por favor. Ciente, Foxtrot Tango Oscar. Oscar. O Bravo Mike Mike só confirmando, a gente tem o pátio 3 de aviação geral e tem o pátio 5 também. Eu confirmo, o senhor tem algum hangar específico ou não, tanto faz. Gente, vou coordenar com a infra-aero agora. Três, dois, uma, meia, confirme sua velocidade. Se puder manter high speed, então três, dois, uma, meia. Avista 8487, reduz a velocidade para 220 nós, número 2 na aproximação. 847, reduzir 220 nós. Sim, é o número 2 de aproximação. 220. Estou 20, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 030, se limite ao que der mais 100 de Simbra. Esquerda 030, limite ao que der mais 100 de Simbra. Passou 20. 2-1-6, desça até nível de voo 080. 080, pode voar direto Duna? Direto Duna, 3-2-1-6. Vando Duna, 080, 3-2-1-6. Cono 777, chame centro, Recife, frequência no 33, decimal 25, alterno no 25, decimal 1. 26, 25, decimal 1, obrigado, sucesso. Tan 3216, informa o tráfego a sua posição de 11 horas, 9 milhas, rumo, rumo noroeste, passando em nível de voo 060 para 3 mil pés. Gente, posição de 11 horas ou de 1 hora? De 1 hora, corrigindo 3216. Obrigado, Tan 3216. Autorizado táxi via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, chame Torre, 1-1895, QNH 1-0-1-3, boa viagem. Alpha, 3-2-9-1-3, obrigado. Tan 3204, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que negar no 013, inicie redução para 2509, número 4, na aproximação. Ativa 216, desça até nível de voo 050. 50 agora, até 3206. Vento no 50 graus, 08 mais. Decola no 0100. Gente, hotel Ascazulu, seu solo 08, frequência livre. Abissão 847, Nusa para 2009, número 3 na aproximação. 209, o Abissão 847, hein? 847, desce até 4 mil pés. 4 mil pés, 229, 209, o Abissão 847, hein? Controle é o 420, qual é a prioridade? Seu patrão, tá bom? É o número 2. Três dois no meio, desce até 4 mil pés. 4 mil, tá, 3-2 no meio. Três dois no meio, o tráfego agora essa posição de 11 horas e 5 milhas no rumo nordeste. Mantendo 3 mil pés, direto Duna, 2 mil pés, autorizado final ILS X-Trade. Agora foi para 11, tô ciente, tá em tráfego anticast, desce para 2 mil, tá perdendo no meio. 4, decolou 09, sendo controle 1208. 208, 0044. 53, os responder. Poderia confirmar o pátio que se encontra? Pátio 5, procedimento correto, para acionamento de táxi, torre, 1-1-8, decimal 95, poderia confirmar pessoas a bordo? 1-1-7-0, o limite é de mais de 100. Negativo. Salvador, bom dia, 1-0-4-4, decolou. 1-0-4-4, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 390, sai da PUCA. PUCA 390, 1-0-4-4. Abatamos direto Bravo Delta, 3 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantém nível de voo 090, chame o controle da Caju, frequência 120, decimal 3. Estou 20, mantém ainda presente proa, seu novo limite é o QD Mike, 120 de Simbra. Mantenha presente proa, novo limite é o 120 de Simbra, mais um pouco. ABC 847, seu novo limite agora é o QD Mike 080 de Simbra. 080 de Simbra, sim. América 2, 2-8, contact, Recife Center, 126, decimal 85, Faneuve 125, decimal 45. 126, Faneuve 125, What's the time for the emergency? Então, 3204, reduz a velocidade 2109, número 4. 2110, 3204. Condo 20, curve à direita na proa 120. Confio, partiu 20, direita 120. Afirmativo. Tá livre interceptar, mantendo 3 mil pés ainda. Mantendo 3 mil interceptar. Abre 8487 para o localizador, curve à esquerda na proa 060 e reposta estabilizada ainda mantendo 4 mil pés. Esquerda proa 060 para interceptar o localizador, descendo até 4 mil pés. 8487. Esta 2-0 desce para 2.000 pés, utilizado sinal ILS X-Ray. Desce para 2.000, autorizado sinal ILS X-Ray, passou 2-0. Kilo Romeo Oscar, Lima, tem 1-7, reporte pronto para decolagem. Vai seguir tráfego na sua posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Airbus 320 da TAM. Paciente, pastor, tem o tráfego nos pés, mas ainda não visou. TAM 316 para o localizador, curva à direita para o 075. Curva na direita, 075, TAM 316. Abre 847, desce até 3 mil pés. Já 3 mil pés, 2487. Pelo Romeu Oscar, livre da colagem no 7, vento no 3, 0 grau, 08 nós. Pastor 2-0, tráfego agora, 12 horas e 5 milhas. Avistou, pastor. 3-2-1-6 estabilizado. Tá 3-2-1-6 estabilizado no X-Ray. 3-2-1-6, chame torre, 1-1-8-9-5. 3-2-1-5, bora. Pastor 2-0, vai seguir tráfego a sua posição de 12 horas e 7 milhas, desce para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray. Já avisou com tráfego, já desceu para 2 mil. Estabilizado no localizador, passa para visual com a pista. Desce até 3 mil pés. Pastor 2-0 estabilizado. Afirmativo, estabilizado no localizador e visual com a pista. E contrato. Pastor 2-0, chame torre, 1-1-8-9-5. Torre, 18-9-5, pastor 2-0, grato, posso ver, daqui a pouco. Daqui a pouco. Abre 847, vai seguir tráfego 12 horas e 6 milhas, é o Embraer 120. Positivo, está observando o ato 2487. Quilômetro, acho que eu mantenho as condições visuais no meu pé no corredor Xer, reposta no farol da barra. Continue a aproximação número 2 para pouso. 2-0, visual contrato, número 2. 5 alterna 125 decimal 45. 325-2545-0844. Pastor 20 na escuta? Para o Santos Dumont, 360 autorizado, veio o Pêsulo 10 após o SMAP, após esse ET lúbito, pode ver conforme roda do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 120 decimal 8, acione 5153. Autorizado, Rio de Janeiro, 360, apesar do 10 até SMAP, depois ingresso no SMAP, conforme o plano. A decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, direto bridge. Controle de saída permanente 120 decimal 8, transponde 5153, opiné 6254. 6254, atendimento correto, pois pronto para posicionamento. Chamo já, obrigado. Boaça 8487, só para confirmar, está autorizado o ILS, né? Autorizado 8487, desça para 2 mil pés. Positivo, 2 mil pés, autorizado o ILS. Reduz a velocidade para aproximação, chame torre, 198 decimal 95. 200, aproximação, 118 no auge, 5, alta 8487. Azul 476, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 013. Azul 463, clear for push and start, position 1. Azul 463, clear push, pode ready for Texas. Right, clear for push Salvador, muito boa tarde, Altan 3-2, 1-6, livrando pista. 3-2, 1-6, vou prosseguir táxi de Alfa, reportando de táxi 6, Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 3-2, 1-6.